problemas são como uma hidra. Resolvo um e me vem duas piores ainda. Dizem, Duques é foda, é aposta, eu concordo. Então um forte abraço pra quem subestima. Uma estratégia milionária, eu falei para o KJ pra confiar nos meus planos, que eu assumo a responsa. Saí de casa, do meu bairro e do meu estado. Não pensa que eu sou boba, eu só me faço pros otários. Eu quero seu carro, sua mansão e sua grana. Tá devendo, então me paga. E seus funk fala embaixo. Isso aqui é pros falidos que ainda tão falido. Alguns já tão esquecido e continuam lucrando nada. Sempre vai ter um broke boy tentando mastigar seu sonho. Sempre vai ter uma serpente te chamando de amiga. Sempre vai ter um contrato que parece até bonito. Sempre vai ter um esperto tentando fuder sua vida. E elas gritam big, big, big G. Tenho algumas conformadas querendo ser igual a mim. Disseram que eu estrago elas, mas eu devolvo autoestima. Queriam te assistir chorando, mas vão ter que te ver rica. E não, não, não mexa com a preta que não tem pai. Quem me escuta entende, sabe o estrago que faz. Eu disse não, não, não mexa com a preta que não tem pai. Se pai presente, nós é bruta, ausente, nós é bem mais. Eu vou te ignorar pra você não se achar importante. Eu vou fazer tudo enquanto você fala merda. Eu vou fazer direito e aproveitar sua falha. Eu vou encher a barriga linda comendo bem quieta. Primeiro você foca no lucro pra depois focar no fútil. Essa sempre foi a minha primeira regra. Tô calma porque tô tega, não explano, eu sou discreta. Eu tenho planos milionários, eu que incrivo e dobro a meta. Haverá sinais quando eu passar dessa fase. E haverá sinais quando eu subir o meu passe. E haverá sinais e você não mande mensagem. Que é porrado, seu apoio, obrigada, mas veio tarde. Sempre vai ter um broke boy tentando mastigar seu sonho. Sempre vai ter uma serpente te chamando de amiga. Sempre vai ter um contrato que parece até bonito. Sempre vai ter um esperto tentando fuder sua vida. Sempre vai ter um broke boy tentando mastigar seu sonho. Sempre vai ter uma serpente te chamando de amiga. Sempre vai ter um contrato que parece até bonito. Sempre vai ter um esperto tentando fuder sua vida. Sempre vai ter, sempre vai ter.